falo pela dor. Quando me importo, a luz que vem de ti, eu sei. Espero que na noite, o espaço que encontrar, possa te acolher dos ventos. Aí, bom homem, te procuro nas ruas, não consigo ver. Confuso no pensamento, infelizmente a dependência acaba com você. De repente você se encontra aqui por perto, tudo certo. No horizonte das drogas você depara com um grande deserto. Peço que a abençoe os seus erros e lhe dê um pouco mais de paz. Antes que aqui jaz, pare e pense, véi, as drogas nunca mais. Sei que ultimamente está tão longe, não se encontra mais o veneno que consome pro seu fim. Não te deixa bem, não te deixa bem. Agora escute bem, repare quem é quem. O escuro já causou lembrança. Calejada de seu pai. Depois olhe para o rosto abatido de sua mãe. Lembra bem da Febem, dos vagões de trem, o lado bom e o lado mal que você sabe bem. Tem lugar que não é pra homem, manter a distância do vacilo de vez em quando faz muito bem. Quem é quem você só vê depois que a tampa fecha. A lei do cão é falha e o resto não interessa. Sei que ultimamente está tão longe, não se encontra mais o veneno que consome pro seu fim. Não te deixa bem, não te deixa bem. Eu sobrevivi com sangue no nariz e o calibre me livrou do meu. É pelo último suspiro, é pelos tiros, pelos hinos. Sei que você pode tirar o dedo do gatilho. Pra que fazer família chorar em frente às câmeras de TV? Por você, é só você, eu continuo procurando, cadê? Não consigo ver velhas palavras que quem segue será feliz. A Bíblia diz, procure sua paz enquanto o crime e as drogas te fazem incapaz. Não pense que tudo acabou, enquanto você respirar haverá um lugar pra se recuperar. Voltar a ver que a vida ainda vai te dar muito prazer. Pense assim, espelhe em mim.